tava pensando em desistir da minha profissão. Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão. Largar a bota, a espora e também minha cela. Usar tênis, bermuda, 15 sem fivela. Mas quando eu pensei vaquejada e derruba boi, eu desisto de tudo e deixo pra depois. A minha vida é essa e eu não quero outra. Aperta a luva, entro na pista, aciona o modo cavalo. Agora que manda boi, ou manda boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado. Manda boi, pode ser 25 arrobo, meu cavalo atestado. Eu disse manda boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado. Manda boi, pode ser 25 arrobo, meu cavalo é de carro, pai. Amigo Jonathan Dantas, AD, já sendo o papo reto. DJ Fabrício, incomparável. Tava pensando em desistir da minha profissão. Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão. Largar a bota, a espora e também minha cela. Usar tênis, bermuda, 15 sem fivela. Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi, eu desisto de tudo e deixo pra depois. A minha vida é essa e eu não quero outra. Quem curte forró e vaquejada, joga a mão pra cima e diz: ô, manda boi, manda! Abre a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado. Manda boi, pode ser 25 arroba, o meu cavalo atestado. Eu disse: manda, para que manda, manda boi. Abre a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado. Manda boi, pode ser 25 arroba, o meu cavalo é de gato. Incomparável. Usa tamanho XL, vestido 46. Mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez. Inimigo da balança, nunca fui na academia. Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia. Altamente cheiroso, exagero de gostoso. Minha pegada é sem defeitos. Pra que ter corpo malhado se eu tenho tempero? Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. Num gordinho da mão, ou num gordinho da mão. Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha e doido. No gordinho da mão, vem no gordinho da mão. Foi a barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. Gordinho da mão, ou no gordinho da mão. Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha e doido. No gordinho da mão, é no gordinho da mão. O importante é mexer gostosinho. Eu não abro mão da minha cerveja gelada. Eu não me descolo a melhor cerveja do Brasil. Esquilo CD. Blusa tamanho XL, vestido 46. Ela quis outra vez, ela quis outra vez. Inimigo da balança, nunca fui na academia. Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia. Altamente cheiroso, exagero de gostoso. Minha pegada sem defeito. Pra que ter corpo malhado se eu tenho tempero? Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. No gordinho do amor, ai no gordinho do amor. Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha e doido. No gordinho do amor, ou no gordinho da. Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. No gordinho do amor, ou no gordinho do amor. Foi só prova do meu corpinho, uma safadinha e doido. No gordinho do amor, no gordinho do amor. Tem que descer redondo, meu filho. Bate na barriguinha de cerveja com orgulho. Fabrício incomparável. Diferente não, estranho. Ei, minha paciente, deixa eu te falar. Acabei de ver o exame, é, deu positivo. Vai ter que trazer o bumbum para regular. Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo. Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto, subindo empinado. Vou tá descendo torto, subindo empinado. Aqui tá descendo torto. Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, tá, tá, tá tortinho e tá subindo empinadinho. Vamos nessa, DJ Fabrício incomparável. Tá descendo torto. É pra gente, deixa eu te falar. Acabei de ver o exame, é, deu positivo. Vai ter que trazer o bumbum para regular. Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo. Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto, subindo empinado. Vou tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto. Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tac, tac, tá tortinho e tá subindo empinadinho. Tá descendo torto, subindo empinado. Vou tá descendo torto, subindo empinado. Seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto, subindo empinado. Tá descendo torto. Subindo. Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado. Tá descendo torto, subindo empinadinho. Tô casado, tá morando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Tenho três estados civil. Tô casado, tá morando solteiro.

Sensacional. Manda abração pra turma da Toral. DJ Fabrício, incomparável, produzindo os melhores CDs do Pará. Oh, mano.